Essa tempestade vai passar, ela não veio pra ficar, já tem o seu dia marcado. Deus determinou até a hora, e ela vai ter que ir embora, o momento é chegado. Assim como as ondas têm limites, chegam na praia e desistem, essa luta vai ter fim. A hora chegou, Deus determinou, já chegou o tempo de sorrir. Levante a cabeça nesta hora, erga as mãos para o céu para agradecer. Tome posse da sua vitória, sinta Deus agir em seu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão. Chegou o momento de sorrir, mostre ao mundo quanto Deus é bom. Choro pode até durar uma noite pra passar, porém amanhece o dia. Tudo tem limite, tem seu fim. Uma noite não é nada, Deus tem pressa para agir. Erga o seu olhar após a luta, pela fé contempla agora Deus agindo em seu favor. Vitória completa, ouça o veredito, sua causa ele advogou. Levante a cabeça nesta hora, ergue as mãos para o céu para agradecer. Tome posse da sua vitória, sinta Deus agir em seu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão. Chegou o momento de sorrir, mostre ao mundo quanto Deus é bom. Levante a cabeça nesta hora, ergue as mãos para o céu para agradecer. Tome posse da sua vitória, sinta Deus agindo em seu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão. Chegou o momento de sorrir, mostre ao mundo quanto Deus é bom.